Aí, Geizô, te prepara aí. Tô preparado, Zona Norte. Aqui tu conhece, né, Geizô? Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Eric Clapton. Estamos abrindo mais uma edição do Pretinho Básico. E o Pretinho Básico, mais uma vez, na casa do seu ouvinte. Aqui ao vivo da Zona Norte de Porto Alegre, na casa do nosso querido Gabriel Carnevale. O Gabriel que faz a... Bicha. O Gabriel, nosso anfitrião nesse final de tarde de sábado aqui. Gabriel, muito obrigado por nos receber aqui. KG, só atende ali o... Estende o microfone, meu velho. Dá um alô pra nós aí, Gabriel. E aí, pessoal, uma boa tarde. É um prazer tê-los aqui na nossa casa. Prazer. Desculpa o Pedro que fez xixi com a porta aberta ali, meu. Desculpa, meu. Ainda bem que ele não fez cocô. Não. Mas o motivo mais especial de termos vocês aqui hoje... É o aniversário da minha querida mãe, que hoje completa 60 anos. Opa! Como é o nome da aniversariante? Querida. Minha mãezinha Antonieta Carnevale. 60 anos. Toda dona Antonieta, a senhora, o Santana vai cantar os parabéns pra senhora. Canta aí, Santana. Parabéns pra você. Levanta, querida, muitas felicidades. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Aê! Temos uma 60, área. 60, eu também sento. 60. Vamos apresentar quem tá aqui na casa do Gabriel pro Pretinho Básico, na casa do ouvinte. Porãzinho tá aqui. Tudo bem, tudo certo. Tudo certo, Porã. Tamo aí. Duda Garbi tá com a gente também, trouxe um monte de gente com ele. Ah, tô na Geizo. Zona Norte, meu. O Britinho tá aí, Britinho? Boa tarde. Olha tudo, belezinha, mas que casa cheia parece. Olha o Grêmio, o Inter, que casa cheia, hein, ó. É verdade, Marcos Piangers. E aí, Maurício, um prazer estar aqui nessa região da cidade, na Zona Norte aqui, a Zona Norte. Exatamente. Aqui, Passo de Areia. Aqui é quase a terra da areia. Aqui Passo é quase areia. O IAPI, né? É quase... Passei ali pelo IAPI. Isso, ali. Onde Davi Coimbra cresceu. Bastante marginais ali, né, gente? Por isso que Davi muito Coimbra legal. Nasceu é, ali. O Davi é dali, é. Elis Regina, todo mundo. Everton Cunha tá com a gente também. E aí, bem, Mr. P? Tudo bem. Tranquilo. Pedro Esmanioto. Oi! Com Alcemar. Joel. A Betânia tá aí? Quem me chamou? E o Zaca. E tem o Assina 0 Hora também, né? Tem o Assina 0 Hora. Daqui a pouquinho. Esse é o Faustão, ô louco. É, o Faustão tá aí, né? KG tá aí, KG. E aí, beleza, deixa eu contar rapidinho uma história desse maluco rapidinho, aqui do Gabriel. Velho, estava eu quinta-feira de tarde parado no estacionamento da Venceslau Escobar, zona sul de Porto Alegre. De repente o cara, um maluco assim, entra no... KG. E eu no meio da rua, assim, pô, tu vai estar na minha casa no sábado. Acabei de ouvir da Atlântida aqui, acabaram de me ligar da Atlântida. Cara, mas como assim, cara? Tu vai fazer o Pretinho lá na minha casa no sábado e tal. Eu digo, pô, o cara mora na Zona Sul, beleza? Mal sabia ele que o cara mora na Zona Norte. Estava na Zona Sul trabalhando, é isso, Gabriel? Bebendo. Trabalha, né? Lá, né? Entregou, hein, cara? Qual é a tua atividade, que Gabriel? Entregou, Gabriel. Financiário. O que faz um financiário, Gabriel? Ele empresta dinheiro pras pessoas e cobra pra juros altíssimos, aí, né? E se as pessoas não pagarem, tu quebra o joelho da. Eu vou aproveitar aqui e vou fazer o. É um nome fino então, pra agiota? A empresa que me. Não, não é isso aí. A empresa que me contrata, que paga o meu salário, patrocina esse programa. Olha! Opa. Qual que é? Opa! Já ficou mais complicado Cicred. Fazer piada. A Cicred! Aê! Grande parceiro aqui do Pretinho Básico. Boa Cicred. Por isso que ele trabalha na Cicred da Tristeza. Agora por isso que tá estava explicado. Lá, né? É. E aí eu pensei, pô, beleza, o Pretinho vai ser pertinho da minha casa. Ele trabalha, né, num bairro propício a emprestar agora, grana da Tristeza, né? Tristeza. Que o cara, quando precisa de grana, tá numa tristeza, né? Aí ele se muda pra Glória e depois volta pra Tristeza de novo. O Potter tá com a gente também aqui. E aí, Potter? Estamos aí. Tudo certo. Todo mundo já fez a sua compra no Big hoje. E a gente vai começar o Pretinho Básico na casa do ouvinte, anunciando que hoje é dia do coração. Aê! Ai, que amor! O que seria o dia do coração? Eu acho que é do órgão, coração. Cuida bem do teu coração. Adoro o órgão. Cuida bem desse coraçãozinho. Sei lá, os cardiologistas, a data cardiologista. Hoje, inclusive, vamos tocar uma musiquinha para machucar os corações. Vamos, vamos, né, Betânia? A Betânia e o Bi vão cantar Primavera juntos hoje. Vamos, vamos. Seria legal um dos dois só falar. No início da semana, eu prometi pro Porã e pro Cagê, na semana que vem, tocar uma música extraordinária. O Porã detestou a ideia. Eu gostei, eu gostei. Porque o Cagê gostou daquela música, que era a abertura da novela. Se não me engano, Barriga de Aluguel. Ah, meu Deus. Diz pra mim. É um absurdo. Que é Augusto. José Augusto, cara. Hoje é o dia pra isso. Pode ser hoje, Não precisa ser no pijama segunda-feira. Agora o que é que eu faço pra esquecer tanta loucura? Isso ainda vai virar loucura. E agora aguenta, coração. Já que derrama essa paixão. É bonito, eu já sei que era mesmo. Amar não é nenhum brinquedo. É bonito, cantou uma coisa. É bonito, do dia do coração fica mais bonito. Se vocês ensaiarem a letra, todo mundo cantar a mesma coisa. Cada um cantou uma coisa diferente. Legal, tá num bar relembrando a música. Mas eu me identifiquei com a parte da loucura aquela. Como é que vamos esquecer tanta loucura? Bom, caiu o satélite, né? Caiu? Caiu o satélite. Não foi na Vila Nova nem no Pinhal. Foi lá perto da casa do Pedrão lá. A NASA. Não foi. A NASA anunciou que o satélite artificial caiu na Terra no início da madrugada de hoje. A agência espacial acredita que a maior parte do objeto explodiu ao atingir a atmosfera. Explodiu. Caiu no Oceano Pacífico, na altura do litoral do Canadá. Então caiu bem baixinho, porque é no nível do mar. Que não era um litoral bem frequentado, né? E até o momento não há registro de destroços do satélite ao redor do mundo, o que é totalmente sem graça, né? Exatamente. Todo mundo queria que tivesse uma explosão bem grande, né, Almir? O primeiro mundo tem tanta sorte que até lá cai os troços, né? Aqui no terceiro mundo não nada cai, né? Não, cai na favela da Rocinha. Cai numa favela, mata. 800 pessoas. Os caras criam uma semana inteira esperando o satélite, não acontece nada, né? É só pra criar notícia, tava sem notícia essa semana. Eu queria que caísse aqui pra cair o óculos do Porã, ele tá desde quinta de óculos. Porã, tira o óculos, Porã. Tira o óculos, Porã. Porã, tira. Eu tive uma noite... Que galame, ó. Teve recaída? Longa. Não, uma noite longa. Já é 6 da tarde, Porã, relaxa. Trabalhei pela manhã, não é indicado. Porã, tira, Porã. Tá, vou tirar. Deixa ele de óculos, Magnata. Bota o óculos. Mais um destaque do clique aqui, o zagueiro brasileiro Breno, que foi revelado pelo São Paulo e defende o Bayern de Munique, foi preso hoje, suspeito de ter colocado fogo na sua própria casa em Munique. Isso aí, né, Magnata? O incêndio ocorreu no início da semana em Munique por causas não esclarecidas e o Breno chegou a passar a noite numa clínica psiquiátrica. Tacou fogo na baia. Eu acho que tá dodói total, meu. Breno. O Inter tentou contratar esse cara aí, porque ele é do Sonda, do grupo Sonda. E aí tem uma negociação pra isso aí. E até eles largaram um comunicado dizendo que não tem nada a ver com isso. Foi um incêndio de acidente mesmo, mas parece que ele é meio louco. E a polícia prendeu porque ele podia fugir da Alemanha, né? Bom zagueiro, né, Britinho? Olha, bom jogador, né? Bom jogador. Mas não bate muito bem da bola, né? Ele bate bem na bola, mas da bola não, né? Não bate muito na cabeça. E tem um vereador que quer proibir o Twitter durante a sessão na Câmara dos Vereadores. Porque distrai a atenção dos parlamentares. Eu acho que a gente podia proibir aqui o Twitter também. Eu vou te dizer que o vereador tá com a razão. Já não fazem muita coisa lá, cara. Vou ficar tweetando. Vamos proibir o Twitter aqui também. Proibiram, só que não deu certo. Não sei se você sabe. Não durou uma semana. Sim, tava de férias. Quebrou isso. É verdade. Ele ficou um dia assim. O cara que instituiu quebrou a regra. Aí não dá, né? É verdade, amigo. Isso, Marcelo. Quais são os destaques do Mundo Cão, Marcelo? É verdade, jornalismo de verdade até no sábado, né, amigo? Faltou a trilha do Marcelo. Passo de areia, alta criminalidade aqui. Tem uns 3 picão aqui, viu? Não tem trilha pra ti, Marcelo. Quem é o operador hoje? O operador é um... Zé Ruela. Tem 3 bicões aqui nessa festa, hein? Tem gente aqui que tá comendo de graça e não foi convidado. É verdade. Todo mundo aqui é amigo do dono proprietário da casa? Quem pegou empréstimo? Com ele? Não, olha só. Levanta a mão. Quem ainda não pagou empréstimo? Levanta a mão. A maioria. Mas a maioria não pagou empréstimo. Tem cariocas aqui dentro. É um perigo. É um perigo. Cariocas. É aqui. Aí, olha ó. Só, meu. Olha o Rio de Janeiro olha aí. Olha a bala perdida. Opa, bala senhor. Perdida é aquela coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Ninguém dá bola lá no Rio. É verdade, é verdade. Uma arara de estimação expulsou ladrões dos Estados Unidos. Arara! Aconteceu em Fort Smith, os ladrões fugiram lá porque acharam que era uma pessoa. É verdade. Arara grasnou. É verdade. Sabia que arara grasna? Arara! Arara! Arara! Era... Esse é o áudio da grasna da horária. Arara! Arara! Arara! Era uma arara só. É verdade, era a arara blue do filme Rio. É verdade. O Marcelino, acho que... É verdade, você não viu, Marcelo? Você não viu? Acho que o Marcelo... Eu não assisto cinema, não assisto as bobagens de animação. Você não leva seus filhinhos pra passear no cinema? Cala a boca, Marcelino! Cala a sua boca! Jornalismo compenetrado cê aqui, está com raiva. Você está com raiva hoje, Marcelo. Jovem foi preso após roubar 6 caixas de cerveja. Grande fera. É verdade. Aqui, não é cerveja, Marcelo. É verdade. Tá sem óculos, Marcelo. É filmes. Filme o quê? Vazias. Como filme? Ele roubaram comprou vazia. Só... Ele pegou só a caixinha dos filmes. É burro. Quebrou a porta de vidro de uma loja e pegou 6 filmes pornôs. Opa! Antes de fugir de bicicleta, mas não tinha nada dentro. Só verdade, a capinha. É foi levado pra cadeia, sabe quanto que teve que pagar? Quanto? Chuta quanto que é uma fiança por roubar quanto? Caixinha de filme pornô. É 1.500 nos Estados Unidos. Mais. Quanto, Faustão? Uns 8 ou 7 mil. 6 mil dólares, amigo. É verdade. 6 mil dólares. É verdade, não é assim. Levou só a caixinha, nem tinha um filme. É verdade. É melhor ter alugado, né, Marcelo? Ia sair mais barato. Nem viu o Tchaca-Tchaca na Butchaca. Quem aqui assistiu o filme pornô ontem à noite? Só o Potter, só o Potter. Só eu, o Potter e o Pedro, então. Parece que o Potter fez ontem à noite. E aquele senhor careca ali também deu uma piscadinha. Formei também conta, viu, senhor? O senhor já viu aquele Formei da piscina, dos caras na piscina? Aquele canal para homens. Quando o cara fica na borda da piscina assim. Para, Potter, para. E aí, Marcelo? E bósnios tentaram bater o recorde mundial de maior dancinha aquática. Ai, que amor! Mas que Bósnia, hein? 3.417 pessoas. É verdade, você bebeu, Marcelo. Não conseguiram bater o recorde. Marcelo, o senhor careca fez filme pornô, sabe por quê? Porque ele é italiano, não entende português. Ah, italiano! Entrevista ele ali, ó, meu repórter. Vai. Eu parlo italiano, pero también parlo espanhol. Pero nosotros podemos conversar em espanhol. Me compreende? Não, isso é espanhol. Capisco benissimo. Qual o nome da sua cidade lá na Itália? Brescia! Potter, ele é italiano, ele não é surdo, não precisa gritar. Agora ele vai cantar na letra original. Pora, por favor. Sing this music for us. Parla la canzone. É a reencarnação do Pavarotti. Parece que o... É o Pavarotti reencarnado em Porto Alegre. Parece que o Potter fez um filme pornô ontem e a trilha era essa aí. Furiguri, furiguri, furinho aqui, furinho ali, furinho lá. Porno. E é com grande satisfação que a gente anuncia que desde ontem estão de volta ao Pretinho Básico os Fatos do Dia! Baixa a trilha. Baixa a trilha e dê volume no microfone. É, mas a parte parei que o Capuzinho tá respondendo lá. Você não sabe operar, seu merda. O que é isso, Cid? Flatos do dia no Pretinho Básico com KG. 4h23, Katy Perry curte festa em barco de Eike Batista. Olha! Vocês viram? Barco de Eike Batista. Vocês viram que cara entrou, subiu no palco e beijou a boca. Eu vi. O cara de Sorocaba. Não, beijou a boca. Não, foi a bicha louca de Sorocaba. Bem facinho. Não, e o detalhe é que a festa, ela chegou às 4 da manhã, a Rihanna chegou às 6 da manhã nessa festa. E o Elton John, que horas chegou? E eles ficaram bebendo até às 8 da manhã no barco do Eike Batista. Olha só, hein, cara. Outra vida aí no Rio, né? Foi muito legal, hein? É o barco do Eike Batista, foi muito legal. Outra vida, outro... Tava lá, guri. Tava lá, guri, tava lá. Muito maneiro. Esse barco tá indo a Cabo Frio hoje à noite. As melhores festas do Rio de Janeiro acontecem em Cabo Frio, é ou não é? Cabo Frio é ou não é o melhor lugar pra festa? Não é? O pessoal tá dizendo que não é ali, mas o pessoal não entende de festa em barco. Búzios, lamentável. 7h11, Justin Bieber e Selena Gomez namoram em passeio romântico. Olha, o Justin, que vai vir tocar em Porto Alegre. O cara também subiu no palco e beijou o Justin Bieber na boca. É mesmo. O mesmo cara de Sorocaba. 10h45, Sheryl Stone se emociona em evento beneficente. E cruza a perna. Eu me emocionei uma vez com a Sheryl Stone, cara. Mas faz tempo, né? Faz tempo. Ela tá na fase de se emocionar já em beneficência. Eu recebi esses dias umas fotos da Sharon Stone brasileira. E qual e-mail, Porã? Vou passar pra vocês. Bora, arroba Atlanta. Ah, tá. Bem legal. É. Como é que é, Alcimar? A Sherek Sol. Quem? Sharon Stone. Sharon Stone. 13h43, Maria Melilo mata vontade de comer feijoada. Quem? Meu Deus, Maria. Do Big Brother. Maria Mamilo. Maria Mamilo. Maria Mamilo. Ficou conhecida como Maria Mamilo. Sai do Big Brother e ganha um sobrenome. É tipo revista de fofoca quando vai falar de um jogador, o Roger. Roger Flores. E o que ela fez, Cagê? Ela mata vontade de comer feijoada. Ela comeu muita linguiça. 16h33, Cristiane Torlone troca beijos com Marcelo Faustini. Aliás, a Cristiane Torlone tomou um porre ontem. A entrevista da Cristiane Torlone ontem no Rock. Eu tava esperando terminar os flashes do dia pra comentar as três entrevistas. Invejoso. Ana Maria Braga. A primeira foi Ana Maria Braga, que tava numa velocidade ruim de responder. Tava muito lento. Tu bebeu? Mas ela muito tava, lenta? Assim, não, muito ela tava lenta. Brava. Mas ela tava respondendo, ela tava ainda, né? Ela mas ainda tava respondendo. Ela tá de acordo, mas daqui a pouco veio a Cristiane Torlone. Ela não conseguia falar. Ela não conseguia falar. Hoje é dia de rock, bebê. Não, a Cristiane Torlone ontem perguntou pra ela, falou assim, ó. Rock and roll, baby! Sabe quando tu pergunta hoje pro Bebô? Hoje é dia de rock, bebê. E ele chega no extremo de abrir os braços e dizer... Eu não sei... Não é a minha primeira vez. Não é a minha primeira vez aqui na cidade do rock. Aí depois entrevistaram o. Eu sou rock and roll. O ator português, aquele que faz a novela das oito, eu acho. O Chão Manuel deve saber. Maravilhoso. Ricardo Pereira. Ricardo sabe tudo de novela aqui. Foi espetacular que ele tava fascinado e elogiando muito porque o melhor de tudo era o Rock in Rio no Rio. No Rio de Janeiro, ele foi bom, né? Pra ele, tava sendo realmente, porque era coerente, e não em Portugal. A Ana Maria Braga, ela meteu os pés, né? Ela disse que não tinha um telão ali na área VIP pra assistir ele pediu o show. Ela pediu mais perto, ela pediu reclamando, mais perto. Reclamando, é. Ela brincou, Boninho, é Boninho que ela disse? Não me lembro, cara. Mas é o Medina. Um telão mais perto e tal. Medina, e agora, questão de 19 minutos. 19? 19. Nada, 19. Deixa eu ver, Cagê. Não mais do que isso. Era 6 e 1. 19 e 2. Fazer as contas direito, né, mano? 2. É. 6 e 2. O que houve a 6 e 2? Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert levam os filhos em musical no Rio de Janeiro. O que tu acha do Rodrigo Hilbert, Potter? Rodrigo Hilbert é o ser humano mais bonito do mundo. O ser humano. Eu já tive alguns centímetros dele e eu beijaria a boca dele. Eu também beijaria. Ele tem um cheiro bom. É. Além de ser um cara bonito, ele tem um sabor assim. Então tu já provou. O Rodrigo Hilbert é muito pra Fernanda Lima. Eu lambi o cu do velo dele. E agora, quando eu tava vindo pra cá, encontrei Ricardo Mack pedalando nas ruas de Porto Alegre. E o Dustin Hoffman não tava com ele? Não tava. Pretinho Básico tá ao vivo aqui na casa do Gabriel Carnevale. Mais uma vez o Pretinho Básico sai do estúdio e vai pra casa do seu ouvinte. Gabriel, tu já passou da fase de achar homem bonito, né, Gabriel? Faz tempo, né? Até quando tu achou? Até quando eu olhava pro meu pai e dizia, pai, como tu é lindo. Depois disso passou, não tem mais não. Também papai envelheceu, esse né? Esse sotaque de carioca aí, Gabriel. Eu sou carioca. Aê! Eu e toda essa galera desse canto aqui, ó. Todo mundo Botafogo! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1900. 1910. Qual é o time? Nada mais. Eu sou Flamengo. E apesar de não estar numa boa fase, tu tem eu uma sou nega Flamengo. Chamada Tereza? Não, minha nega é uma branca chamada Roberta Gambim, que tá aqui do meu lado. Ô, carne vale, mas e a carne, que é bom, não vale nada? Vale tudo! Não a vale, carne não. É o que mais vale, a carne. O carioca é tão marrento que ele não diz que eu sou flamenguista, eu sou Flamengo. Sou Flamengo. Aí, ó. Flamengo. Olha, e o Ronaldinho, é só olha o flamenguista que fala. Só o flamenguista, marrento, sou Flamengo. Olha, e o Flamengo levou o Ronaldinho, E como é que tá o Ronaldinho no Flamengo, hein, ó? Já ligou pro disco dele tudo já? Pra ele. Me ignorou, hein? Dá pra... dá pra perceber que não tá numa boa fase o time, né? Mas se recupera. Mas o vice a gente já tem, né? O vice já tem definido que é o Vasco. Agora falta definir o campeão, né? Né? Vamos chegar lá. Olha que só, beleza. Tirando onda do Vasco, hein? Vamos rodar aí, Mr. P. Já? Assim? Claro. Tá bom, então vamos. Mr. P, vamos, tá vamos. Aí, cara. Cheiro de pão de queijo. Ô, oh, Cleo, como é que tá, Cleo? Como é que vai ter aqui em Floripa, Cleo? Dia 3. Não. Nós vamos passar a semana aí. Porra, tem que vir aqui, nós temos uma casa que rola uma regzinha. Não, vai tu no estúdio da Atlântida. Abaixeira. Dia 3. Abaixeira fodida mesmo, cara. Dia 3 aparece no estúdio da Atlântida Floripa, no morro. Mr. P, dá uma força pro Irie. Vai tocar. Nós vamos fazer um especial Irie. Manda catarinense aí, cara. Especial Irie do dia. Vamos fazer a terça do Ministério com o Gazú. Tá, é tu, Gazú. Quem mais pode ir? O Gazú pode ter o Gafa também. O Guilherme pode ir só também. Só não chama o pessoal Ribeiro. Não vem? Não. Não. Ah, bota o Ribeiro não também. Não pode de Obalajones, não. Sou muito marreto. Sacanagem. Muito tá, marreto. Aqui, ó, dia 3, 1 da tarde, no estúdio da Atlântida, então. Fechado. 3 da manhã, né, cara? Não. Não, Cleo. Tá te atrapalhando, Cleo. Tá, vamos lá, então, Cleo. Posso ir? Claro, vai lá, Cristiano Manuel, com trilha ou sem trilha? Com trilha ou sem trilha? Pega um pouquinho, minha velha, deixa eu pegar 300 do Cristiano Manuel. Aê! Agora. Muito bom. Raios! Raios! É o Mr. P! É o Mr. P! É o Mr. P! Vou contar duas de uma vez que é pra matar essa bolha. Vai. Uma atrás da outra. Cristiano Manualdo chega pra um americano e diz: ora, pois sabe que estou ter aqui minhas mãos mais lâmpadas, que são muito ruins. O vidro é fraco e elas queimam absolutamente com facilidade. E, portanto, acabei de inventar uma lâmpada inquebrável. Opa! Um americano impressionado, querendo patentear o invento genial do Cristiano Manualdo. Perguntou pra ele. Como é que é o americano? De que maneira ela é feita? E aí, é o americano que passou muito tempo em Portugal, né? Sim, é horrível. De que maneira é feita? Não, né? Não. Aí o Cristiano Manualdo respondeu: ora, pois, é de aço. Alcemar, pode? Né? Tem como, Alcemar? Calma, Alcemar. A vontade de 19 não permite que a lâmpada tenha esse tipo de coisa, eu acho. E esse teto de concreto aparente aqui? Ah, esse teto é muito bonito. Esse teto aqui é um teto bonito. Qual é o número? Qual é o número? Isso aqui, né? Esse é 27. Teto 27. Teto 27, filhado. É de rico total. É teto de rico. Concreto aparente é. Concreto aparente é a nova moda. Só em Brasília, né? Só deputado. Quantas vigas pra sustentar esse teto aí? Ah, tem que ser 3,5 na transversal. 3,5. Na transversal. A telha. Que telha. Dá pra subir outro andar aqui, se quiser? Dá pra subir. Aqui pela Bicavia dá pra subir 4 andares. Tá meio capuzinho. Aqui volta mesmo. Tu tá meio capuzinho, você, Márcio. É que eu me confundo, meu velho. Eu não fico nessa vibe da confusão. Você confunde nessa pilhadeira. Tu te confunde na empilhadeira, né, Alcemar? Pilhadeira com a pilhadeira nessa vibe. Alcemar. Alcemar foi tão fraca a primeira do Cristiano Manual. Tu acha que tem que ter a segunda ou não? Tem que ter. Em 1912 já tinha um programa radiofônico que contava essa piada do Cristiano Manual. Mas vamos de novo. Vamos lá. Cristiano Manual vai até o Rio de Janeiro. Olha os carioca aí, meu irmão. Aí os amigos o advertem que lá no Rio de Janeiro os motoristas de ônibus e táxi costumam voar com seus veículos. Chegando na cidade maravilhosa, Cristiano Manual pega um táxi e pede: ora, pois, me conduz até a Avenida Brasil, por favor. E o carioca pergunta: e aí, meu irmão, que altura esse aqui é? E aí, Cristiano Manuel, se tu fores da média de 2 metros, eu te cago a pau. Boa, boa, boa. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Em homenagem a eles, os familiares. Ô, Joel! Adê! Trava-língua! Tu já treinou o Flamengo, Joel? Eu não me lembro, já. Claro que já, óbvio que já. Já treinou todos os times do Rio. Já treinou todos. Já treinou tudo que é time do Rio. Acabar no Madureira. E ganhou com todos. O Joel perdeu o último jogo, aquele jogo ganho do Flamengo no Maracanã. Na Libertadores. Contra o América, contra o América do México. Ganhou 3-0 o primeiro jogo, o segundo jogo... Que já tava era despedida. 3-1 e perdeu 3-1. E era despedida do Joel. O Joel tava indo pra... África do Sul. E de left, de right... South Africa, né? South Africa. É isso aí. Olha, bom técnico, é. De semi-time, blitz. E hoje está no Bahia, é. E de Bahia. Tá no Bahia. Carlos Alberto. Carlos Alberto, Ricardinho. Bom de Souza. Jodson. Dani Moraes. Olha, Colorado. Mas qual é o Souza? Ele não se lembra dos jogadores do plantel. Ele só lembra do Carlos Alberto, né? Carlos Alberto! Porra! Só lembra dos carros, cara, né? Mas tu levou o Rogério? Aqui, hein, ó. Qual Rogério? O teu auxiliar. Ronaldo, pô. Ronaldo. É o Ronaldo. Vai no Trava-Línguas aí. Vamos no Trava-Língua, né, pô? Atenção, pessoal, o Pianja está com pouca paciência. Esse Trava-Língua. E louco pra ir embora. O Doce perguntou pro Doce. Churrasco, pô. Eu vou fazer rápido. O Doce perguntou pro Doce qual é o doce mais doce que o doce batata doce. O Doce respondeu pro Doce que o doce mais doce que o doce batata doce é o doce de batata doce. Opa! Opa, boa, vai lá. Pegando agora na capuzinho. Tem musiquinha que tem no DVD. Não, assim, ó, tem que ser primeiro em inglês e depois na capa. Deixa eu pegar meu Sony, velho. Que eu tô aqui no estúdio, meu velho. Passando sozinho, deixa eu pegar meu Sony. Não tá na hora de. Sony colorido. Que horas são aí, capuzinho? Agora tu vai fazer um pedido. Já passou, meu velho. Era 18, agora não dá pra fazer mais pedidinho, meu velho. Já foi, meu velho. Já foi, não dá mais. Fala, capuzinho, essa peladeira tá aqui, ó. O Doce perguntou pro Doce, meu velho, qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? Então você respondeu pro Doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce, meu velho. Demais, muita vibe, meu capuzinho, velho. Capuzinho, muito bom. Tá, is in English? Não tem English? Is in English, salada. Batata e potato, né? Sim. Yeah. Sweet. Sweets. The switch que é for switch, qual the switch, qual the switch? Que the switch, the potato switch, the switch, essa é the switch, que the switch, mais de dois switch, e the switch, batata switch. Potato. É the switch, the potato switch, pô. Eu não sei tanto inglês também, cacete. Tá bom. Tô com saudade, eu te gosto. Da próxima vez que tu gritar, grita pro lado de lá, porque me cuspiu todo aqui. Eu quero uma amador. E aí, KG, o que tem aí, KG? Na escola, a professora pergunta: o que que tu sabe dos químicos do século XVII, menino? Bem, eu sei, professora, que eles estão todos mortos. E aí, Potter? Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Cantina Mamona Mia! Já que a gente tá em casa de italiano aqui, é bom a cantina, né? É bom. Uma loira e a mamona minha é excelente. Uma loira chega pra outra e pergunta assim: ei, tu, que te acha o máximo, por acaso sabe quem é que bebe mais água no mundo? Ah, não faço nem a mínima ideia, mas quem é? É o Tável. Tável? Tável, onde tu viu isso? Ah, de vez em quando passa um caminhão onde está escrito água potável. Ai, que barbaridade. Meu Deus do céu. Porazinho, me desculpa, mas tá não na hora. Dá, né? Tá dá. Na hora dos classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas que chegam aqui, bebês, me ajudem a me livrar da minha sogra. Ah. Ela me disse que se eu ajudar a vender a casa dela, ela se muda pra bem longe da minha cidade. A casa tem 170 metros quadrados, terreno de 360, em rua sem saída. Aí é ruim, né, cara? O cara entra, o cara não sai é mais. É ruim, né? Pois é, mas a casa fica no bairro Iriú, em Joinville. Ah, lá no Iriú, Magata. Conhece lá, Pause? Claro, claro, bairro Iriú, onde surgiu a banda Irie. A casa possui 4 quartos. Não é verdade, né, cara? O Mr. P define nós aí, cara. Ô, agora Magnato, eu dou pé pãozinho de queijo. Ô, Magnato. Ô, Magnato, tô precisando de uma bacheira aí pra tocar na tribo. Vamos fazer essa mão aí. Foda aí. Bom, vou estar em Floripa, hein? Quero falar contigo. Quero falar contigo na beira da praia, hein? A casa do nosso ouvinte aqui tem 4 quartos, 3 WCs, uma sala de TV, uma sala de estar, cozinha, copa, área de festas com churrasqueira e garagem. A casa tem escritura podendo ser averbada. É bom, né? R$ 300 mil negociáveis. e-mail gugaschmidt@hotmail.com. Grande Guga Schmidt lá do Iriú, hein? O Schmidt é aquele jeito mais difícil, tá? O SCH termina com DT. gugaschmidt@hotmail.com. Só letra, né, meu? Eu não sei escrever isso aí, meu. Guga, SCHMIDT. Schmidt. Tradicional família Schmidt. E a outra oferta que chega aqui diz o seguinte, ó: faço faculdade de direito e preciso comprar alguns livros que não estavam previstos no meu orçamento. Ah, tá bom. Então vendo um belo Nike Shock 11 branco. Ah, não, esse tem os Nike, é mais barato. É o Nike Shock 11 branco, Shox, tamanho 9,5, que é o 41 aqui no Brasil. É carga roubada isso aí. Ele ganhou há poucos dias, nunca foi usado, tá novo, impecável. A sola tá mais limpa que lustre em casa de madame. Oh. Olha aí. Faça um preço camarada, absurdamente abaixo do valor atual das lojas, pois foi comprado em Rivera. É. Então a oportunidade de comprar um belo tênis por um belo preço. Aliás, caiu em 30% do movimento em Rivera. Claro, né? O dólar tá 2 pontos já, né, cara? Tão desesperado lá, coitado. O e-mail aqui é Nike tracinho branco, Nike hífen branco. Nike tracinho branco, tudo junto. Nike hífen branco. Nike tracinho com cedilha. Não, o tracinho é só o símbolo mesmo. Branco, arroba. Nike hífen branco, arroba hotmail.com. Tracinho é sem Hotmail, o e-mail do Celso Roth. Celso Roth perdeu mais uma, né? Mas foi quinta ainda. Usando personagem. Tô dando risada, né, cara? Então, cadê teu sócio? O que tu estás falando do Grêmio? O Alexandre não pôde vir. Porque o Alexandre não pôde vir. Ele te falou por quê, Almir? Ele tá preso numa feirinha lá no. Ô, Almir, o Santana tá de cara contigo. Vagabundo. Seu boca torta, vá acender esse teu cigarro na labareda do inferno, seu desgraçado, seu boca torta. Só fala do meu time, teu time serás rebaixado. Quebra o teu pescoço, aquela labirintite toda lá. O teu time serás rebaixado. Tu torces para o Avaí. Tu estás num lugar perigoso aqui, hein? Começar a bater boca agora. Ô, Maurício, faz alguma coisa aí, meu. Acende o meu cigarro aqui. Quem acendeu o cigarro, Santaninha? Não dá pra fumar aqui dentro, Santaninha. Não dá pra fumar aqui, tem um monte de criança. Seja mal educado. E a criança aqui não é do Nelson. Aqui não é do Nelson. Tudo é do Nelson. Tudo é do Nelson. Tudo é do Nelson. O Almir é do Nelson? Também é do Nelson. Eu não sou de ninguém, eu sou do Magnânimo. É LFETE, @atlanta.com.br. Tá lá na academia se esticando. Nesse momento tá na academia. Olha só, querido, posso dar uma dica pra quem tá aqui no passe de areia? Passo. Da areia, rapaz. Eu passo. Bebeu, homem? Eu não vou negar. Tem um boteco aqui nessa rua aqui que é uma maravilha. Gente, olha só. É muito perigoso aqui, né, ô Gilberto? Não, é Gabriel. Gabriel. Acertei pelo menos a letra, né, ô fidutário? Pelo menos a primeira, né? Ah, tranquilo aqui, cara. Aqui não tem problema nenhum. É muito perigoso, é perigoso. É bem tranquilo, exatamente. Não tem perigo pra quem é agiota, né? Quem é agiota nunca vai ter a casa assaltada, né, cara? Porque tu já matou de gente, jogou no rio ali. Se assaltar, né? A gente vai atrás, né? Exatamente, tu é mafioso. Agora sim, ó, pra quem não é mafioso, aqui é muito perigoso. E é quase tão perigoso quanto o bairro ideal de Canoas. Já assaltaram o carro do teu irmão, não assaltaram? Só moram os cabeça lá. Não assaltaram o carro do teu irmão lá? Não, assaltaram os meus irmãos e levaram os carros deles. O carro dele os tudo. Dois. E já levaram moto? Já roubaram moto lá ou não roubaram? Porque nós não temos a solução, gente. A solução pra quem tá de moto e quer tá mais seguro. Tá fumando, Santana? Quer mais... Que cigarro bom. Que tá bem confuso. Não, só não vai muito outro. Aí, né? Tá, e aí, Almir? E aí, qual é a oferta, Almir? Eu confuso hoje aqui com o Santana, né, cara? Vagabundo. A oferta é o seguinte, ó. A oferta é a seguinte. Uma moto, gente. Uma moto à prova de ladrão. Como que é? Vocês já conhecem a Almir Iron Security Technology? A gente faz... Carro blindado, vocês já ouviram falar? Sim. Pois nós fazemos moto blindada. Olha! Pra sua segurança. Parabéns. Pneu blindado, tanque blindado, banco blindado, escapamento blindado e ainda carenagem, tudo blindadinho. Tá, aí vem um assaltante com uma arma apontada pra aí ti. Aí fala, é blindada. Mira, é... Sou blindado, querido. Tá tudo blindado. Minha moto é toda blindada, tu não vais me atirar. Pode me atirar, atira na minha cara pra tu ver. Atira se tu é homem. Eu atiraria. Atirarias. Tu já levou quanto tiro de canhão na cara pra ficar com essa boca torta? Não quantos tu levasse. Vai, Maurício! Essa, não dá pra falar ideia. Aqui, cara! Não dá pra falar com esse velho desgraçado aqui, Maurício, cara! Maurício, tá pior que o Jornal do Almoço, não, aquela porcaria! Estão... Calma, calma, Mir, calma! Almoço, ninguém não, fala não, também, macho! Telefone pra ti, o Fetter aqui, o Fetter, o Fetter! O Fetter, o Fetter, o Fetter! Atende o Fetter aqui, ô Mir! Alô, Magnânimo, como é que estás, querido? Ele se acalma na hora, né? Se acalma, né? O teu glúteo tá bem trabalhadinho! Show de bola! Show de bola! Passou da hora do show do intervalo, a gente já volta. Vai, hoje a gente tá ao vivo. Almircatimania.com.br, pô. Ah, tem que dizer, né? A gente tá ao vivo aqui da casa do nosso ouvinte, o Gabriel Carnevale. Já já a gente volta. Sério que ia ter vôdega aqui? Pra mais um pouquinho do Pretinho. Fique por aí, tá com o break aí, Capuzito? Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Justin Bieber. Tamo de volta ao vivo com o Pretinho Básico. E hoje a gente tá de volta falando ao vivo da casa do nosso ouvinte, Gabriel Carnevale. O Gabriel que faz as suas compras no Big e participou da promoção Eu Quero o Pretinho na Minha Casa e tá recebendo o Pretinho Básico ao vivo nesse começo de noite já de sábado. O desafio do preço baixo todo dia do Big. Não, só queria falar do desafio do preço baixo todo dia do Big, que é uma atitude corajosa. Duda, importante. Só quem tem certeza que tem preço muito baixo pode fazer uma coisa assim de comparar de verdade listas de compras. Tudo auditado, tudo verdade. E quem ainda duvidar, pode levar a nota das compras feitas na concorrência e repetir no Big para comprovar que a lista sai mais por menos. Chega de ter dia certo para pagar menos, chega de ter só alguns produtos em vez de vários produtos com preço baixo. Faça o desafio do preço baixo todo dia do Big. Boa, Mauriçola! Tá aí, doutor Alceu! É batamente, doutor Maurício! Então vamos pro bola nas costas, doutor Alceu! Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola! Bola nas costas! Fala, doutor Alceu! Doutor Maurício, Brasileirão 2011, o Piquerense tá ganhando do Santos, em Santos! É mas, muito ruim a defesa do Santos, né? Mas que tal, tá, hein, doutor Piquerense? 2-1 pro Piquerense! Bela, bela vitória, parcial, né? Vitória primeiro parcial. Primeiro tempo. Primeiro tempo, 2-1, Figueirense, um gol de falta do Júlio César e outro do Wellington Nem. O Neymar não tá jogando, né? O gol do Borges, não tá. Grêmio, seleção brasileira. Como é que foi agora. O gol do Borges? Narra aí, Brito! Olha o Borges! Pela direita, bateu, feito! Foi um chutaço de fora da área. Borges, o Santos! Chega lá, olha, bom centroavante. Seleção, hein? Borges, né, Brito? Bom centroavante. O Brito! Olha a Débora de Oliveira, a informação. E quem é que é Flamengo aí? É, Débora de Oliveira. Fica. América Mineiro 1, Flamengo 0! No Rio de Janeiro, né? Puta que pariu, tá perdendo o Mengão lá, ô Brito. É, nem sempre é domingo, é. O Flamengo só ganha domingo aí, Tom? Não, é que o Flamengo... Não, o Flamengo olha, não ganha mais, nem domingo ganha mais. Muito tempo, hein? E aí, né? Olha a Débora de Oliveira aí. Tem que cuidar pra não começar a ganhar na sexta, né, Débora de Oliveira? A Débora? Ou na terça, né? É. A Débora? Alô, Débora? Ô, Brito! Olha a Débora! Tá me ouvindo, olha, Brito? É boa essa Débora. Tô com problema de retorno aqui, Brito. Oi, fala, Débora de Oliveira. Brito! Oi, Débora! Brito! Débora de Oliveira. Ô, Brito! Débora! Brito! Alô, tá Débora! Tá me ouvindo, Brito? Oi! Tô com problema de retorno, Brito! Ok. E amanhã tem o Inter, que vai pegar o Atlético Mineiro, hein, Inter? E eu narro, hein? Vai narrar, Brito? Pela RBS TV Globo, para o interior do estado e para Santa Catarina. Brito! E lá em Santa Catarina tem o Abaí com o Grêmio, hein, Abaí? Como é que às vai... 4 horas, né? É, doutor Meira, como é que vai ter o jogo lá? Doutor Alceu, mas... Evidentemente, né? Tava comendo uma batatinha, doutor Meira. Eu quero aqui, né, manifestar a minha alegria, né? Evidentemente, estamos nas proximidades aqui do estádio, né? Foi o Grêmio... Qual estádio, doutor Meira? Do São José, o Zequinha, né? O Grêmio aqui teve inúmeras, né? Títulos, conquistas, eu tô aí... evidentemente, né? E o Cagê, que veio aqui em 1910... Sabe disso, né, Gabi? Primeiro título, né? Do Zequinha. É verdade. Então é isso, né, doutor Alceu, né? É, bata mesmo, doutor Alceu. Eu gostaria de também dizer aqui para os torcedores. Cala essa boca aí, cara. Barbaridade. Evidentemente, né, o gurizão. É aí, cara, eu vim aqui só pra calar essa tua boca, cara. Não mistura as cara, coisas. Cara, vocês estão agora toda. Eu tava lá na agronomia, vocês estavam lá, cara. Eu vim aqui pra Zona Norte, vocês estão aqui, cara. Na agronomia não. Por que não ficou lá então, hein? Porque é o seguinte, cara. Eu vou te falar porque que eu não fiquei lá, cara. Sabe o que eu tô fazendo aqui, cara? Tá na agronomia, meu galo. Eu tô fazendo aqui, cara. Tô fazendo peneirão aqui no Zequinha, cara. Fazendo o quê? Peneirão no Zequinha, cara. Tu tá escolhendo uns guri aí? Não, tô fazendo peneirão pra ser churrasqueiro aqui na Zequinha, cara. Tá bom, Dudu, muito obrigado. Tô te chamando ali, ó, Dudu, que legal chamaram. Que tu gosta de mim, cara. Qual é a ficha tua legal mesmo, Dudu? Legal que tu gosta de mim, cara. Não, é daqui a pouco, a partir das 8, cara. Maurício é mais um que gosta de ti, Dudu. Mais um que gosta de mim, cara. O Fetter não tá aí, cara. Não, o Fetter não. Onde é que tá o Fetter, meu? Não, cara. O Fetter tá, no momento, fazendo bíceps. Bíceps? Trabalhando o bíceps dele. Tá malhando, cara. Eu sei porque, né, cara? Tá cheio de gurizinho novo aí no programa, né, cara? Tô sabendo, galera. O que mais, doutor Alceu? Era isso daí, doutor Maurício. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua participação brilhante aqui no Bola nas Costas. O Maurício. Fala, Almeiro. Tá rolando uma aumentação ao vivo aqui. Cara. Tá rolando o quê, Almeiro? Vamos baixar os olhos de todo mundo. Mas, Almir, é uma das coisas mais bonitas da natureza, Almir. Todo mundo de mãozinha. Todo mundo de mãozinha na cara, assim, porque... Tu sabe que eu preciso contar. Que laje, pega rapaz. Mal ficar olhando, viu, Pedro? Eu preciso contar uma história dessa, semelhante a essa. Tem um conhecido que um dia foi viajar nessa história de banda pra lá e pra cá e foi, chegou numa determinada cidade e lá acabou tendo uma menininha e tal, né? Tendo uma menininha lá, pegou uma fera, pegou uma menininha e tal. Ah, o namorico, namorico. Namorico, né? Quem era o cara, Pi? Não. Um amigo. Aí depois de uns... Era o Potter? Depois de uns dois anos, ele retornou pra cidade. Eu. Como ele mantinha o contatinho, né? Ele sabia, guardou. Era o Porã, então. Era o Porã. Aí ele resolveu, chegando na cidade, ele resolveu... Eu não toco. Chegando na cidade, ele resolveu ligar pra menininha. Não toca mesmo. E aí no que ele ligou pra menininha, a menininha atendeu o telefone. Alô? E ele, oi, tudo bem? Oi! A voz de locutor, né? Como é que tá? E ele ansioso, e aí, vamos na festa hoje, tu vai lá no show, e ela disse, calma que o nenê tá mamando. Ai, ai, ai, ai, ai. Passou o tempo, né? E aí já era. Aí já era. Não é fácil, né, Porã? Não é fácil, por isso que eu vou contar a piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Rações Umbu! Seu animalzinho merece um bulldog e um buquete! É bom, é bom. Adoro prefere, um bulldog. Um buquete, né, galera? Tu tem gato em casa, né, Porã? Gatinha, uma gatinha. Aí é um buquete pra ti. Uma gatinha que adora. Pessoal, um buquete pro Porã ali. Aí, um saco. Essa piada tá vem lá da Vila... saquinhos e um buquete pro Porã. Essa piada vem lá da Vila Nova, hein? Olha. Dois colegas conversam no bar. Aí, ó, ó, cara. Eu dei um jaguar pra minha sogra. É mesmo? E ela gostou? A velha ficou muito emocionada, Porã. Nem imagina quanto. Precisava ver a cara da velha quando eu abri a jaula. Ah, velho. Muito bom. E aí, cantadinha. Quer escolher alguma menina aqui do ambiente? Escolhe, gente. Escolhe. Ô, gente, só não pode ser a que tá amamentando, pelo amor de Deus. Nós precisamos... Não vai fazer uma cantada nela. Temos alguma menina solteira aqui no... Tem solteira? Cantadeiras. Aê! Camila! Camila especialmente. Então. Camila, dá o microfone pra ela ali, assim, qual é teu nome? Camila. Não tem Camila feia. Não existe Camila feia, né, pessoal? Camila, pra comprovar. Nem Mariana. Tu, qual é a relação com o Gabriel? Primos, são primos. Uhum. Certo. Mas e pra e pode ficar grudadinho porque é primo, assim? Saudade da minha cama. Já acamparam juntos? Já acamparam juntos? A questão é a seguinte, como ela mora no Rio, eu moro aqui, a gente fica saudade. Muito tempo sem se ver. Quando vem, a gente mata a saudade. Boa! Vocês já foram pra cachoeira junto, essas coisas. Primo vai muito Camila, pra cachoeira eu junto. Eu notei assim, ó, falou solteira a todo mundo aqui nessa galera. Ah, Camila! Tu não cansa um pouco de ser a referência de solteirice da família? Não é meio chato, não é meio mala? Esculhambou agora. Ah, é. O povo quer... Tá achando que eu tô de bobeira. Tá de bobeira. Não, tá, ah, é. Mas olha aqui, ó, deve mas ser tu, demais, adoro né? Adoro mulher carioca falando, adoro. Mas tu tá na pista pra negócio, mano? Tô na pista pra negócio. Aí eu vou lá, mas mano. Imagina o seguinte, ser primo e ficar com primo já é legal. Imagina ser primo e ficar com primo carioca. É mesmo. Porra, eu é tenho uma, segura, eu né? tenho uma prima, manda a Schenkel. Beijo pra ela mandar assim. Mas você tá na pista pra negócio, então. Tá na pista. Tá na pista. Show de bola. Adoro, então agora, adoro uma mulher que tá na pista. Gatíssima, gatíssima. Vai sair da pista agora. Vai, o gauchinho vai pra cima de ti agora, Camila. Tchê. A maior cantadinha. Só um pouquinho, tentar botar uma musiquinha mais romântica. Bota, bota, Capuzinho. Agora, Capuzinho. Deixa eu ver na lista do meu playlist, meu velho. Só um uma musiquinha mais romântica. Vamos ver, tá escolhendo, tô lá. Tá escolhendo aqui, passando o dedinho. Aí, meu velho. Uai! Agora, salada, olha. Camila, gatíssima, salada. Gatíssimas, gatíssimas. Eu queria ser vesgo, salado, só pra poder te ver dobrado. Gatíssima, mais gatíssima. Mais uma. Pera aí, vê o que ela achou da tua cantadinha. Gostou da minha cantadinha? Me apaixonei. Olha! Agora, é difícil não se apaixonar pelo Geiso, né? Sim, cara, como mulher carioca, né? Apaixonado. Mulher carioca é fácil, né? A gente vai nas outras casas, né? Tem que dar quatro cantadas pra ficar mínimo. Com uma... A carioca já ficou na primeira, já. Se tu acertar nessa, ela traz umas quatro amigas junto. Então vai levar essa aqui, tá lá, do Camila, muito gatíssima. Gatíssima. Vai sobrar umas amigas, porra. Tu não é o hino nacional, salada. Mas me deu uma vontade de te cantar com a mão nos peitos. Amigas, amigas, amigas. Gatíssimas, gatíssimas. Agora nós vamos pra praia, meus amigos. Você não é a presidente do Brasil, do lado. Mas é Dilma, beleza? Impressionante. Boa, hein, Jesus? Boa, Jesus. Cadê as amigas, calada? Jesus. Só pra deixar registrado, ela até hoje não apresentou um namorado pra família. E namorada? Também não. Não, meu. Ela tá na vibe de pegação, entendeu? Boa. Ela não quer compromisso sério. O pai dela tá aí, Gabriel? Tá aqui. Tá ali atrás. Tá ali cuidando, sogrão. Como é que é, sogrão? Como é o seu nome? Hein? Olha Paulo. O Brito, é meu amigo. Paulo. É o pai da Camila, é o tio do Gabriel, é o pretinho básico, o programa da família brasileira. É. Ao vivo aqui. Salvou, Maurício. Na casa do seu ouvinte. Agora a Betânia vai cantar. O Gabriel me pediu pra eu dar uns abraços aqui pra turma dele. O Guilherme Benini Mendes. É isso, Gabriel? E não, também Benini. A turma da sorveteria Belona. Não, a galera da sorveteria galera... Belona. Vamos lá. Fica assim, em frente, né, ao Brick da Redenção. O pessoal quer aproveitar pra mandar mais recado aqui. Só um pouquinho, por favor. Fazer um jabazinho aí, todo mundo, semana acadêmica do Odontologia da UBA a partir de terça-feira, todo mundo lá. Ó, oh, show de bola. Ah, é e bom. Todo mundo da Serra Gaúcha, hoje tem Pretinho Básico em Fagundes Varela, estaremos com a balada do Pretinho no Clube dos Motoristas de Fagundes Varela. Ai, logo mais, a gente sai daqui direto, né, Pi? Todo mundo acelerando. Praticamente direto, né? Legal, meu amor. E agora aquele momento que a gente sempre faz quando vai na casa do ouvinte, a gente vai entregar o checão. Checão! Calma, gente! O checão! É o momento que eu mais gosto de ver. Calma, gente! Calma! O checão é um cheque grande do Big! Claro! Como é Big, é grande! É um checão para você, Gabriel! Nesse momento. Checão. O KG tá entregando o checão. Olha, só tem mais aqui o cartão presente pra tu gastar doidado nas lojas do Big, Gabriel. Mais uma sacola de presentes do Grupo RBS aqui. Não é muito legal Rádio gastar Atlântida. Doidado. É, Gabriel, todos esses presentes são pra ti, meu amigo. Muito obrigado, porque nos recebido aqui na tua casa, o Pretinho Básico ao vivo na casa do Maurício, seu ouvinte. Tá aí. Ó, desculpa aí, cara. Show de bola. Obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês aqui na minha casa hoje. Trazendo toda essa alegria. E também por fazer, né, mais feliz hoje no dia da minha mãe, que ela completa 60 anos. É verdade. Parabéns pra você. Muito obrigado. Devolve o cheque. Recolhe o checão. Não, mas isso aí é só pra bater foto. É beleza. Eu acho que agora a gente vai ter aquele momento tão aguardado. Santana, aquele momento tão... Se tu quiser, tu pode cantar junto, Santana, mas só deixa eu anunciar aqui. Que a Betânia e o Mr. P vão cantar juntos aquela música. Não, vão cantar primeiro. Ah, do José Augusto. Não era Primavera que vocês iam cantar? Eles não vão cantar. Ah, não tem violeiro pra cantar? Te amo. Pode falar, Betânia. Qual é o Santana. Fala a boca, te Santana. Amo. Não era a música da Zero Hora? Ah, tu quer cantar a música da Zero Hora? É, o cantor oficial da Zero Hora. Então tá, então vamos ver. Essa é a nossa homenagem a esse grande jornal, o maior jornal de circulação do sul do Brasil, a Zero Hora. El verano vai ser gostoso, el verano vai ser cremoso, vou brilhar na praia inteira, que solzinho bem bodoso. Vem curtir com a família em janeiro, fevereiro, mas não esqueça de quem fica com você o ano inteiro. Todo mundo! Assina Zero Hora, pra ser sua opinião, vai ser sua companheira nessas feiras de verão. Assina Zero Hora. Guri, cuidado, repuxo, hein? Muito bom. Muito e bom, o Cid, agora bom. O salmo do Cid. Cid Moreira. Salmão. Boa noite. Como é que faz, Cid? Veio a trilha. Eu apenas gostaria de convidar algumas meninas aqui que eu vi na festa. Isso que é isso? Tu gostaria de apontar? Ó, tem uma assombração aqui, gente. Tem uma assombração. Essa casa é uma assombrada. Apareceu alguém na janela. Meu Deus do céu, apareceu uma loucura ali. Mas aquela princesinha de lenço no pescoço está maravilhosa. É aniversariante. Aniversariante. Vou dar um presente pra ela. Respeita, Cid. Mas ela é muito novinha pra ti, Cid. Tá fazendo 60 hoje. Só? Só 60. Metade é um galetinho. Da... Mas metade está no da... auge. Está no auge, deve estar sedenta. Metade da tua idade. Cid. Tem mais algumas. Eu gostaria de olhar todas depois, as princesas, mas só ela com a idade assim nova. E o Paulo ali, o pai da Camila? Onde está ele? Ah, é esse jovem. Trabalhou na escolinha do professor Raimundo. Mas ele é o marido dela? Ele é o marido dela? Não, ele é, é irmão? Cunhado? Cunhado. Mas, amante. Ele está acabado. É bom tatu, né, Cid? É bom tatu, Cid. Informa a tatu, né? Eu posso fazer um salmos ou não? Tu deve fazer um salmo. Mais uma vez, obrigado. Não. Como é o nome da princesinha de lenço? Antonieta. Aniversariante. O nome é bom. Antonieta, eu estou louco para pegar na sua mão. Eu estou louco para entrar na sua jaqueta. Ela se empolgou. Há quanto tempo a senhora não vê a jaqueta? Desde o inverno, né? Com a jaqueta toda molhada. No inverno. Tá chovendo aqui. Acaba tentando parar. Meu Deus. É, vai, Cid. Vai, Cid. Posso vai. Fazer que... o salmo, seus bagaceiros. Por favor, Cidão. Não calem a boca, que chegou o meu momento. Se tu encontrares uma, me pronto, manda. Pronto, olha aí, ó. Sairmos juntos. Vai, Cid. E quanto você tem de dinheiro? Elas costumam cobrar R$13,50. Eu tenho dois maços. De cigarro? Elas fazem trocas também. Permuta. Porra. Eu no dou começo uma... elas... Quantos cigarros, Cid? No começo elas pedem cigarro. Depois bebida. E depois... Cid, o salmo, Cid. Mas que isso? O salmo, Cid. Tá usando o personagem. Cale a boca, seu merda. Mas eu não tô falando nada, Cid. O salmo diz usando assim. Usando do personagem. Tá usando o personagem. Hoje é festa lá no meu apê. Vai descendo na boquinha da garrafa. Oh, mas são vários salmos. São vários. É um putipurri. É um putipurri. É um que putipurri o quê? Putipurri no teu. É isso. Cidão, tá muito desbocado. Cidão, deu pra ti. Acabou valeu! Teu tempo. Acabou mais uma edição acabou! Do Pretinho Básico na casa do seu só ouvinte. Fiquei, mano, Gabriel Carnevale, muito obrigado por ter nos recebido aqui. Muito obrigado ao Big por nos ter trazido mais uma vez na casa do ouvinte do Pretinho Básico. Mês que vem estaremos de novo em outra casa e mais um ouvinte. Participe da promoção, eu quero o Pretinho na minha casa. Gabriel, brigadão aí, bicho. Show de bola, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Parabéns à minha mãezinha. Show de bola os convidados que estão aqui, amigos, família. Você tem um quarto livre? Tem. Não dá assunto, Gabriel, não dá assunto. E você que fica na Atlântida vai ter o prazer de ter mais uma hora de Marcos Pianges no seu rádio. Oh. Vem aí, Pianges e Dr. Jairo Bauer, mais uma edição do Qual É, Pretinho Básico. O Neila tá de volta a uma da tarde na segunda-feira ao vivo. Fala. Vai lá, Gabriel. Só deixar registrado aqui pra finalizar. Não. Um forte abraço pra toda a equipe do Sicredi. Boa! Que é um sistema forte. Nossos parceiros aqui. Nossos parceiros aqui, né? Parceiros de vocês e é meu que, parceiro, que... porque é quem paga meu salário. Boa! Não, então, um forte abraço aí, em especial pro pessoal da unidade da Andradas e da Tristeza, ok? Valeu! Valeu, gente! Muito obrigado! Até a próxima!